aqui na Vida Nova para crescermos a Palavra de Deus. Você pode ouvir essa e outra ministração no site www.vidanovaitabuna.com.br. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes. No templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Considerando que no grego não tinha vírgula, a gente pode ler assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, nas suas refeições, e com alegria e singeleza de coração louvavam a Deus. Tudo isso com unanimidade. Amém? Amém. Vamos orar um pouquinho mais? Ó Deus, em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor. Nos dá, ó Senhor, nos dá interesse profundo agora em crescermos a Tua Palavra. Que o Senhor me dê sabedoria para poder aplicar a Tua Palavra ao coração dos Teus filhos. Não que eu possa fazer isso, só o Senhor pode. Mas que o Senhor use a minha vida para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Bem, hoje nós vamos começar com a palavra que eu vou daqui para uma conferência, para um evento lá em Buararema, na Igreja Batista. Então eu vou pregar primeiro aqui, tá bom? Amém? Amém, gente. Hoje nós vamos falar sobre o poder da unanimidade. O poder da unanimidade. Unanimidade significa uma paixão unida, no grego. E no português, ela significa ter uma mesma alma. Ter uma mesma alma. Há pouco falamos que uma família, ela precisa ter unanimidade. Ela precisa ter uma mesma direção. Ela precisa caminhar numa mesma direção, senão ela é como um monte de ilhazinhas que aparentemente estão seguras até que venha uma tempestade. Esse texto ele fala sobre uma igreja que era unânime, sobre uma igreja que tinha a mesma paixão, sobre uma igreja que ardia no coração o mesmo sentimento. Qual sentimento? Lá em Filipenses diz: tede em vossos corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e foi servo. Essa semana eu li que a grande virtude do mar é a sua humildade. Porque só algo muito poderoso como a humildade pode nos fazer convencidos de que nós somos tão necessitados, o nosso nível ele é tão inferior onde comparado a onde deveríamos estar, que só assim, nessa posição de mansidão e submissão, nós vamos poder receber e sermos mais preenchidos. E aí o autor dizia assim: o mar só consegue receber água dos riachos e dos rios porque ele está no nível mais baixo. O mar só consegue receber a água dos riachos e dos rios porque ele está no nível mais baixo. Se você é alguém que olha os outros como se estivesse acima deles, você vai perder muito e nunca vai conseguir caminhar com unanimidade. A maioria de nós, muitas vezes, nos achamos tão dignos, tão altos, tão completos, tão preenchidos, tão sábios, tão inteligentes, que nós não diminuímos para que o Senhor cresça, para que outros cresçam e nos encham. O que é que tem a ver uma coisa ou outra, pastor? Você vai ver que tem muita coisa a ver. Se eu perguntar assim, olha, você tem o mesmo ânimo? As pessoas da sua família, da sua casa, têm o mesmo ânimo? Elas têm o mesmo motivo? Elas têm a mesma paixão? Você pode dizer assim, não tem não. Cada um está indo para um lado e o negócio está ficando difícil lá. Então você pode dizer assim, não, a gente tem, pelo menos quando a gente quer uma coisa em comum, a gente vai e trabalha junto. Mas se a gente não tiver o mesmo conceito, a mesma ideia, a mesmo parecer sobre um assunto, a gente não consegue. Como caminharão dois se não forem unânimes? Cada um vai para um lado. A Bíblia já diz. Ok? Então, a gente olha para o texto aqui em Atos e vê, é tão comum dizer e todos, só que isso não parece muito inteligente, né, hoje em dia. O Nietzsche, no livro dele, Humano, Demasiado Humano, ele faz uma distinção entre um certo homem guiável, ou homem pastoreável, ou o homem do rebanho, como Nietzsche chamava. E no outro extremo, ele coloca os filósofos como aqueles de mente esclarecida que não se submetem a tantos rigores, a rigores de eclesiásticos, de igreja, a rigores da sociedade. De um lado estariam os filósofos livres, nunca unânimes. E do outro lado estaria aquela massa de pobres coitados, aqueles que estão todos no mesmo curral, que se sujeitam à unanimidade. Nietzsche era um homem que tinha alguns problemas bem graves, né? Ele era neto e filho de pastores, mas o pai morreu quando tinha 5 anos. Então, possivelmente, ele tinha algum rancor com Deus, né? Ele, inclusive, escreveu um livro que o nome do livro é O Anticristo, Lucas. E no livro O Anticristo, como você sabe, ele tenta provar que Paulo é o anticristo. Ele diz, Jesus é um ser especial, mas Paulo não. Paulo, ele faz muito durão. Ele, obrigado, Alex. Nunca falta o anjo para te servir e tua família para te amar. Amém? Então, Nietzsche separa Jesus de um lado e Paulo do outro. Ou seja, ele quase diz, Deus sim, igreja não. E esse sujeito, com essas carências dele, ele influenciou tanto a humanidade que aqui no Brasil, se não me engano, Guimarães Rosa disse, toda unanimidade é burra. E às vezes isso é tão forte dentro da gente, até na igreja, em casa. Está aqui comigo, diga amém. Amém. Deus ensina que não há outra forma de nós caminharmos enquanto família, enquanto igreja, se não tivermos o mesmo ânimo. Amém ou não, irmãos? E o mundo diz, nada disso, cada um para um lado, cada um por si e Deus por todos. Não. O que a Bíblia ensina é que ou há essa unanimidade ou não vai haver progresso algum. Tem um livro que eu tenho até lá em casa, até Alex que me deu, Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. É o casal que cada um quer a sua vontade acima de tudo. E aí acaba tendo conflitos constantes, porque são dois parasitas e não tem um cachorro para parasitar, porque são duas pulgas, não sobra um cachorro. Mas vale a pena comprar o livro, gente, isso é um super resumo, tá? Então, o poder da unanimidade, ele vai desbancar o que esse espírito secular, o que o mundo tenta, desde o filósofo ao poeta, dizer que não. Se você quiser ser uma pessoa especial, você vai ter que ir além, você vai ter que romper, não dá para ser um crente e você ser alguém que vai mudar alguma coisa. Já a palavra de Deus ensina completamente diferente. Sim, nós vamos ter que desenvolver unanimidade se nós quisermos ter algum tipo de progresso. Amém ou não, gente? A pergunta é, com quem você é unânime? Foi o Nelson Rodrigues que disse, toda unanimidade é burra. A pergunta é, com quem você é unânime? Você é unânime com seu marido? Você tem o mesmo ânimo? Ou você tem os seus sonhos, suas vontades e ele tem as dele? Você é unânime na sua igreja? Você é unânime na sua casa? Nós vamos falar isso hoje, sei que não vai dar tempo de terminar hoje, vamos falar depois, domingo que vem, se Deus quiser, o poder da unanimidade. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis. Capítulo 11, versículo 5. Interessante porque tem um autor americano, que é filósofo também, o Napoleon Hill, que eu não concordo tudo que ele dizia não, mas ele falando de unanimidade, ele fala desse poder que há quando nós nos juntamos com outras pessoas com o mesmo objetivo. Ele chama de mastermind, ou mente superior. É um princípio de sinergia. Ou seja, se eu sento com o Fabrício e a gente está discutindo sobre fazer um novo negócio, eu vou entrar com uma parte, ele com outra. Só que aí Patrick também tem interesse. E Patrick tem muitas ideias também. Esses três aqui, eles têm muito mais poder de ir muito mais longe do que um sozinho. É por isso que a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um. Amém ou não? Ainda tem uma coisa, o cordão de três dobras não arrebenta, porque a terceira dobra entra quando há a comunhão dos dois. Deus trabalha pela comunhão. Então, embora tenha uns que digam que cada um por si, senão você não vai conseguir desenvolver nada, o que a Bíblia ensina é o contrário. Quanto mais eu tenho comunhão, quanto mais eu tenho unanimidade, mais longe eu posso ir. Vamos ver a Bíblia dizendo isso? Gênesis 11, 5 diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, lá em Babel, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. E aí Deus desce e lança confusão ali. Então, saiu da boca do próprio Deus, que quando o povo é um e tem uma mesma linguagem, isso é só o começo de algo que eles nem sabem onde podem chegar. É, pastor, mas você estava fazendo coisa errada. Não estou falando coisa errada, estou falando aqui do princípio. Saiu da boca de Deus que quando o povo é um só, quando um povo tem a mesma linguagem, eles só estão começando algo maior do que eles podem imaginar. Que no caso, como era uma coisa ruim, o próprio Deus teve que descer e intervir. Agora você imagina quando o povo é um, tem a mesma linguagem, e é apenas o começo de algo maravilhoso que Deus quer fazer. Aleluia! O mesmo princípio se aplica à igreja. A família. Gente, sua família não está indo bem? Senta, conversa, resolve, trabalhem uníssonos, trabalhem pelo mesmo caminho, pela mesma direção. É claro que a família vai florescer. Agora tem que ter ordem. E isso é função do cabeça, que é o marido. E a mulher é idônea com ele também. Não é que o marido manda na mulher. A mulher é submissa ao marido porque ele tem uma missão. O C.S. Lewis chega a dizer que a mulher só deve ser submissa ao marido se o marido for submisso a Deus. Eu acho que ele exagerou. A mulher deve ser submissa ao marido sempre. Mas nunca deve ser submissa ao marido naquilo que ele não é submisso a Deus. Amém? O marido nunca pode constranger a mulher a fazer algo que fere a palavra de Deus. Amém? Simples assim. Então, vamos lá. Estamos caminhando juntos aqui, tá bom? Nós estamos vendo que a palavra de Deus diz que os crentes em Atos, eles eram unânimes e eles viviam de forma em comum e eles cuidavam uns dos outros e aquilo era lindo porque aquilo atingia as pessoas de longe. O próprio Senhor Jesus orando disse, Pai, faz deles um como eu e o Senhor somos um para que creiam que eu e o Senhor somos um. Não existe nada mais evangelístico do que a comunhão da igreja. Sabia disso? É mais evangelístico do que campanha evangelística, do que folheto, do que culto evangelístico. Não existe mais, e quem disse foi Jesus. Para que creiam que eu e o Pai somos um, faz deles um. Aí os outros verão e crerão. Não tem nada mais evangelístico do que uma família. Uma família que é unânime. Uma família que se ama no Senhor, que cuida do outro. Você concorda? Diga amém. Então, vamos a outro texto. Em Gênesis também. 1:1. Diz assim, vai abrindo aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra usada, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, e a gente já sabe isso demais. A palavra usada aí é Elohim, palavra hebraica. Elohim é um problema para os judeus, porque eles respeitam muito a escriturística, e eles não mudam nenhum Aleph, nenhum Tio, nada, nenhum das menores letras hebraicas eles mudam no texto. Eles são muito minuciosos. Se um copista está copiando um texto sagrado e ele confere e faltou um pequeno sinal, ele não corrige a palavra, ele queima todo o texto. Olha o rigor que eles têm. Eles não copiam uma palavra por memória, copiam palavra por palavra, palavra por palavra. Imagine. Hoje com a imprensa está mais fácil, mas antes era assim que eles faziam. E lá a palavra é Elohim, o Moisés que recebeu de Deus esse nome de Jeová quando estava no Monte Sinai com a sarça ardente, não foi isso? Por que que Moisés usou o nome Elohim? Porque quem escolhe o nome que vai botar lá é Deus. E quando Deus escolheu que foi escrito Elohim, é porque Deus queria falar da presença ali da Trindade. Você vai continuar o texto e vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você vai ver a palavra Elohim, que é um problema para o judeu, porque Elohim significa Deus no coletivo ou no plural. Em João 1:1 diz que Jesus estava lá e nada foi feito sem que Jesus estivesse lá também. Então Deus, ele é uma unanimidade. Embora não seja no outro sentido da palavra unanimidade para todos. Mas a própria constituição de Deus é unanimidade, são três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Eu sei que vocês não têm dúvida nenhuma sobre isso, mas separei aqui alguns textos da Bíblia sobre isso. E vou ler para vocês. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, sem vírgula, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. A melhor tradução é em nome do Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito. Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A graça, ou seja, desde o começo, a gente vê a Trindade. 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês três, no mesmo nível. João 14:26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Pai, o Filho e o Espírito, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo. 1 Coríntios 8:6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todos e por meio de quem vivemos. 1 Pedro 1:2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo. Aleluia! Isso, a aspersão do seu sangue, graça, paz e sejam multiplicados. 2 Coríntios 1:21-22, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos uniu, nos selou com sua propriedade e pôs o selo do Espírito em nossos corações como garantia, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito o tempo todo na Bíblia e com a mesma autoridade e com o mesmo poder, com funções diferentes, porque eles são ser unânime, não é ser igual em tudo. O Pai tem um papel, o Filho tem um papel, o Espírito tem um papel. Papéis diferentes, mas são unânimes, amém? Nunca. Você estuda a história e a religião de outros povos, e você vai ver no estudo de religiões comparadas, os deuses, todas as religiões que têm mais de uma pessoa em sua divindade, todos eles têm conflitos entre essas pessoas da divindade. Todos. Do Bhagavad Gita, todas as religiões que têm mais de um deus ou mais de uma pessoa de Deus, tem divergência, mas a gente não tem, porque eles trabalham unânimes, amém, irmãos? Então, pensando nisso, está claro que Deus resolveu que esse era o padrão para a igreja também? Vamos pensar na unanimidade em alguns aspectos. Primeiro, a unanimidade interior. Abra sua Bíblia em Tiago 4:1, por favor. Você sabia que existem pessoas que não são unânimes nem dentro de si mesmas? É verdade. Às vezes, nossas três partes aí, corpo, alma e espírito, cada um corre para um lado. Ó, o corpo quer comer, não é? O corpo quer comer, claro. Às vezes quer comer até demais. Eu mesmo casei e engordei 20 quilos. Culpa da minha mulher. Cozinhava muito bem. Brincadeira, irmãos, a culpa foi minha. O corpo quer comer. A alma quer comer, mas não é qualquer coisa, porque é cheia de vontade. E o espírito está dizendo: jejua, meu filho. Jejua que tu está precisando. Não é o Espírito de Deus, não. O próprio Espírito da pessoa. Às vezes nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e sabemos qual é o caminho. E aí o espírito está puxando para um lado, a alma, não, esse caminho de Deus é muito sacrificial, não vai, volta, a alma puxa para um lado e o corpo joga para a cama. Mas às vezes o corpo é tão proativo que o sujeito ele gosta tanto de malhar que ele prefere malhar do que orar. Porque o corpo também puxa para o que é positivo, mas se é em demasiado, deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Foi o sujeito lá no livro Poder do Hábito, que eu recomendo para vocês, que disse: um hábito mesmo virtuoso, se for colocado sobre um dever, deixa de ser um hábito, passa a ser um vício. O cara não dá assistência em casa e malha 2 horas e meia por dia, não é mais um hábito bom, é um vício. Deixou de ser virtude, passou a ser vício. Vamos ver aqui em Tiago como às vezes, gente, para pensar no negócio, viu? Ah, oh meu Deus do céu, Deus é paciente com a gente, viu, gente? Oh, glórias. Tiago 4:1. Já abriu aí? Daqui a pouco eu vou sair correndo aqui, viu, gente? Para não me atrasar lá no outro culto. Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Primeiro aqui, guerras de fora, né? Não é? De fora. Que há entre vós, né? Entre um e outro. De onde, se não dos prazeres ou desejos, desejo seria a melhor tradução, que militam na vossa carne, peraí. Quer dizer que as brigas e dificuldades que eu tenho do lado de fora é por causa das brigas e dificuldades que eu tenho do lado de dentro? Como dizia uma filósofa chamada Chica, pois é. Chiquinha, gente. Ó, sabe o que o Tiago está dizendo aí? Ou você se arruma por dentro, negão, ou você vai ser um cara complicado por fora. Se arruma aí por dentro, em nome de Jesus. Se arruma aí. Olha aqui. 2. Vocês querem muito, mas não tem nada. Vocês matam, invejam e nada podem obter. Olha. Inveja é um sentimento interior. E o sujeito vai lá e mata do lado de fora. Querer é um sentimento interior, não é? Roubar é um comportamento exterior. Que coisa forte, igreja. Isso aqui é que é para aplaudir de pé. Cobiça é um desejo interno. E nada podeis obter. É algo externo. Está vendo, irmãos? Que coisa profunda, né? Meu Deus do céu. Viveis a lutar e a fazer guerras, coisas externas. Nada tendes porque não pedis. Aí ele vai falar sobre a cura interior. Está prestando atenção? Está comigo aqui? Diga amém. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar os vossos prazeres. Aí ele diz assim, é como se ele dissesse, aprenda a pedir, meu filho. Aprenda a pedir. Pare de achar que a sua satisfação está em realizações externas. Isso é a última consequência. Peça direito. Peça para você ser refeito, reestruturado, curado por dentro. ser menos ranzinza, ser menos judicioso, ser menos encrenqueiro, ser menos ressentido. Gente, não vamos conseguir ser unânimes em casa, na igreja, no trabalho, se nós não formos unânimes conosco mesmos. Não sei se está certo, se alguém me ajude. Falar desse jeito. Às vezes, e olha que a alma é um negócio sério, viu? Pensa no negócio forte, é a alma. É. Sabe por quê? A alma, ela foi criada... Gente, a gente já nasce com alma. O espírito também, mas está mortinho até a gente converter. Ele está morto. Aí converteu ele... Imagine, eu fiquei chocado. Eu estava mais de 10 anos, bem, quase uns 15, numa aula. De repente, a professora, acho que de psicanálise, falou... Aquela aula, né? Seres faltantes, aquele negócio todo, né? Aí... O ser humano, ele... E a teoria que ela defendia era que não havia nada de inato. Tudo era aprendido, coisa e tal, aquele negócio todo. Mas o ser humano vinha sabendo fazer duas coisas. O cavalinho, ele nasce, daqui a pouco, hein? Ele está, ó. Daqui a pouco está andando, não é? E vai andando. Não é assim? Mas o ser humano só nasce sabendo duas coisas. Oh, egoísmo. Ele sabe nascendo. Ele nasce sabendo sugar e segurar. Inclusive tem um teste neurológico que você pendura a criança, bota ela para segurar os seus dedos indicadores e levanta ela. Ela tem que conseguir aguentar o próprio peso. A criança, quando nasce, se encosta o dedo entre o seu dedo indicador, entre os dedinhos do pé e o que está logo abaixo do pé, o peito do pé, se não me engano é isso que chama, e ele tem que segurar com o dedo. Só que a partir da certa idade ele não deve segurar mais com o dedo. Isso é rotural. E aí ele dão explicações lá darwinianas para isso, que não vem ao caso hoje. Né? Desses que creem que a gente vê no macaco, mas tem gente para tudo. E aí, eu fiquei abismado porque eu disse, meu Deus, quer dizer que a gente nasce sabendo segurar e sugar. A gente segura até com o pé, ó. Bota o dedo, encosta o seu dedo assim, embaixo do dedinho, na parte posterior do pé de uma criança, ele vira assim e segura. Egoísta. Aí é politicamente incorreto, tem que chamar de egocêntrico. Não sei o que é pior. Então nós somos essencialmente egoístas. E quando eu contei isso para minha mãe muito bem-humorada, ela falou assim, e no seu caso, era mais do que saber morder, porque me faltou leite, você mordeu meu seio que mamou sangue. Ó, eu nasci pior do que os bebês nascem, eu ainda sou pior de todos. Tem uma prima minha que recém-nascida arrancou os cabelos da mãe. Segurou com força. Arrancou, ficou com um tufo de cabelo nas duas mãos. Também ela tinha tido um sofrimento gestacional, né? Mas vamos lá, você está comigo aqui? Amém ou não? Amém ou não? Nós temos essa alminha que já nasce sabendo sugar e segurar. Puxa a gente para um lado, suga ali, meu filho. Puxa a gente para o outro, segura aqui, meu filho. Puxa a gente para o outro, pega isso aqui, meu filho. Queira isso aqui, meu filho. Vá por aqui, meu filho. Quando a gente vem, está esticado para tudo que é lado. É ou não é? É. Vai dizer que não é? É. Aí vem o Freud, né? No auge da sua sabedoria, e diz: somos seres faltantes. Novidade. Isso até minha filha sabe que a gente é faltante, que a gente quer se completar o tempo todo. Olha aqui. Primeiro, busque uma unanimidade interior. Você já pensou alguém? Isso é absolutamente possível. Absolutamente possível. Tem gente que diz, Deus, destrói o meu ego, Senhor! Não, peça isso, senão vai virar uma meba. Não é isso. Não é? A gente tem vontade também. O problema é ter vontade. O problema é ter vontade errada. Você já pensou alguém que corpo, alma e espírito, porque, olha só, carne é outra coisa. A carne, que é a tendência para o pecado, ela age no corpo, mas não é o corpo. Ela age na alma, mas não é a alma. Ok? Você já pensou você ser um ser que corpo, alma e espírito, como Paulo ora por nós ali em uma das cartas, não lembro se é Tessalonicenses, caminharem unânimes na mesma direção? O seu corpo é um corpo que não governa a sua existência. Os seus apetites, as suas fomes fisiológicas, Elas não estão acima da disciplina e dos compromissos com o Evangelho. Que nem um homem, uma vez que eu atendi, há muito tempo, que disse: eu não consigo ser fiel porque o meu corpo pede. É que não pode bater, né? Não pode bater. Tem que ouvir com a cara de paisagem, né? Mas eu também, eu não sou muito ortodoxo, não, né? Dá vontade de fazer aquela pergunta assim: você quer compensar o que com isso? Para ele já descer do pedestal do machão, né? Não consegue conter os seus desejos, porque ele é o machão, ele é o homão, blá, blá, blá, blá, blá. Coitada da esposa desse cara. É uma pessoa que, se você já jejuou, aí diz: não, eu jejuo não, porque quando eu jejuo, eu fico com dor de cabeça. Bem-vindo ao mundo dos normais. A gente não jejua para sofrer, mas é claro que o corpo vai reclamar porque você não está comendo. Claro que vai. Então, primeiro, em nome de Jesus, entenda: todas as minhas vontades, desejos e memórias que trabalham contra a ação do Espírito de Deus, o meu Espírito, eu vou ressignificar isso e mudar isso no poder do Espírito Santo. Porque eu quero adestrar a minha alma, não quero ser um crente almático, um crente guiado pelos sentimentos, pelas carências, pelos traumas. Não. A emoção é uma coisa muito boa, mas ou você controla ela, ou ele controla. Sabia disso? Então, vou, em nome de Jesus, buscar essa unanimidade aí. Porque nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. E você que já nasceu de Cristo, o seu espírito está vivo e você pode receber do Espírito de Deus, no seu espírito, instrução para todas as coisas. Amém ou não? E você adestra a sua alma e seu corpo, gente. Aleluia. Eu sei que é uma coisa muito agradável de ouvir, mas a gente tem que reclamar com Deus. Alguns de nós são verdadeiras coxas de retalhos, novos e velhos, que se rasgam mediante as pressões que nos cercam e que nos preenchem, porque tem pressão de dentro, tem pressão de fora. Alguns de nós são verdadeiras coxas de retalhos de tecidos novos e velhos. Vocês lembram do quando Jesus falou que não dá para botar um remendo de pano novo no pano velho, ou no remendo de pano velho no pano novo? Alguns de nós têm coisas novas na vida, mas tem coisas velhas também. E na primeira pressão, vai rasgar. Eu tenho que renovar todas as coisas. Mas, pastor, como é que eu renovo uma coisa que me aconteceu no passado? Primeiro, seja grato pelo que aconteceu. Porque as coisas ruins não nos fazem pessoas ruins. Eu vou repetir. As coisas ruins não nos fazem pessoas ruins. O que nos faz pessoas ruins é quando nós permitimos que as coisas ruins que nos aconteceram nos tornem pessoas ruins. Quer uma prova? As pessoas mais excelentes da humanidade passaram por situações gravíssimas. Me mostra uma pessoa que mudou o mundo de verdade, que eu vou mostrar alguém que passou por sofrimentos terríveis. Como que sempre tem alguém que passou por algo mais sofrido do que você, que é mais resolvido que você? Por quê? Porque tem um olho azul? Não, porque um dia descobriu que é capaz de poder ressignificar o que aconteceu. Gente, o evangelho é todo isso. Jesus diz assim: filha, cadê os que te condenam? Senhor, todos foram embora. E a Bíblia diz que do mais velho para o mais novo. Acho que o mais velho tinha mais pecado, até o mais novo. Aí Jesus olha para aquela moça, devia ser uma moça bonita, e diz assim: sei lá se era bonita ou não, não importa. E ele diz assim: aleluia, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Se Deus perdoa erros que nós cometemos e nos dá uma nova chance, quanto mais erro que cometeram conosco. Se Deus é capaz de... O que é mais difícil, Juliano? É muito mais difícil, muito mais difícil. Nós somos muito mais marcados pelos erros que cometemos do que pelos erros que cometeram conosco. Se Jesus é capaz de te dar uma nova chance e lavar os seus erros, quanto mais os erros que cometeram contra você. Claro que Ele é capaz de dar uma nova vida, mas Ele, glória a Deus que Ele diz: vai, não peques mais. E no caso de um, ele até diz: e não peque para não te aconteça coisa pior. Senhor Deus está falando, aleluia. Amém ou não, irmãos? Glórias. Ou você resolve por dentro, ou você não resolve por fora. É assim mesmo que a Bíblia está falando. Simples desse jeito. Vamos adiante, amém ou não, irmãos? Então vamos lá, que já estou terminando aqui. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. Volta. Quantos de nós não somos a mistura de inúmeras expectativas? Expectativas dos pais. Expectativas más são frustrações e ambições. Muitas vezes o pai quer que você seja tudo que ele não foi. Já viu? Não consegui não, mas você vai conseguir, filho. Uma vez eu cuidei de uma moça há muitos anos. Muitos anos. Estava em Salvador ainda. Que o pai dela dizia assim: você é minha poupança. Você tem que estudar. Meu futuro está nas suas mãos. Meu Deus, que absurdo falar isso para um filho. Imagine só. É claro que isso é óbvio. Os filhos cuidam dos pais. Inclusive, eu me preocupo em ter mais filho, porque ele é a pessoa, Sofia, coitada. Tudo bem que eu espero que ela case com um homem maravilhoso, né? Que queira, que goste muito de mim. Eu sou uma pessoa fácil de gostar, né? Tudo bem. Mas eu quero mais alguns filhos, porque um dia eu vou envelhecer. Eu não quero ser pesado com uma filha só, né? Então, eu desconcentrei, pensei em Sofia casar, já desconcentra, né? Porque filha, a gente quer que case com 30 anos. Não, mas Sofia, ela vai casar bem cedo, né? Uns 35, quem sabe. Muitas vezes, nós somos uma mistura de apreensões e frustrações dos pais, mas também de coisas boas. Bons conselhos, bons conceitos, que às vezes também são muito altos, sabia? Eu já conversei com um filho de pastor, que ele dizia assim: meu pai, se não bastasse ser o pastor que era, ainda botou o nome dele em mim. É difícil administrar isso. Nós somos pressionados e somos influenciados pela sociedade. A sociedade quer que a gente ostente títulos, bens de consumo, aparência. Gente, eu já estava me agoniando a barba de Juliano. Aí eu ia falar assim: Juliano, você é melhor sem barba. Aí eu pensei assim, gente, eu pensei comigo, deixa a barba do cara. Ele tá feliz, a mulher dele gosta. Pior é eu com a minha, quando eu resolvo botar aquela barba, né, de 8 meses, vocês têm que me aguentar. Sociedade, negócio sério, eu emagreci, tô mexendo massa, mais magro. Mexendo ótimo. Aí tem gente que fica ofendida. Assim, você tá muito magro, tá bom de parar, parece que tá doente. Gente, deixa eu ser magro, glória a Deus, aleluia. Ele viu? A pessoa engordou um pouco, a pessoa diz assim: rapaz, o que está acontecendo com você? Você está gordão, hein? Gente, pelo amor de Deus. A mulher pinta o cabelo, aí fica todo mundo: você pintou o cabelo, né? E não, mudou naturalmente. Bio, como é? Tem um negócio que diz agora, como é? Esse negócio de internet é biocinese, um negócio desse, que o cara pensa que vai ficar com o olho azul, pensa que vai ficar com o olho azul e continua com o olho castanho. Mas ele acredita que está com o olho azul. Então, olha aqui, ó, é pressão demais, meu amigo. É pressão, ó, pressão do pai, pressão da mulher, pressão do filho, pressão da mãe. E aí, pressão da igreja. E a igreja, então, quando tem uso e costume, o povo sofre, velho, sofre. Irmã, essa sua saia, irmã, não tá no seu tornozelo. A irmã não tá mais crente como era. Às vezes é uma pressão que até tem um sentido, sabia? Por amor, às vezes alguém encosta você e fala: está mudando alguma coisa em você, você sorria mais, você servia mais. O que está acontecendo? Nem todas as pressões são negativas. Não se ofenda quando alguém chama a sua atenção para algo que já foi melhor em você. Porque é papel da igreja, sabia? Às vezes é um exagero, cheio de preconceito e religiosidade, mas às vezes não. Às vezes a pessoa chega e fala assim: poxa, você era mais frequente nas reuniões, você estava mais com a igreja, o que houve? Isso pode ser um comentário cheio de amor, sabia? Não se ofenda, não. Mas às vezes a gente está sofrendo tanta pressão que a gente já fica, se sente mais pressionado por isso. Pressão da família. Você tem que ser mãe, esposa, dona de casa. E se você juntar todas as pressões, vamos lá. Ser pai, ser esposo, ser ajudador em casa, ser profissional, ser estudante, ser professor, ser líder na igreja, ser discipulador, ser discípulo, ser um parente solícito, ser administrador das finanças da família, cuidar do patrimônio. Eu parei porque eu já estava nervoso. E aí, irmão, você está comigo aqui ainda? Você vai ver que tem coerência tudo isso. Eu sei que você me ama e está tão pacientemente me ouvindo. Eu estou falando sobre a coerência interior que você tem que ter, embora seja puxado para vários lados diferentes. Eu estou acabando agora. Eu criei um esquema que eu chamo de esquema do adoecimento mental neurótico. A psiquiatria, a psicologia definem o ser humano em três possibilidades mentais: neurótico, psicótico e pervertido. Os pervertidos são os algumas psicoses, esquizofrenia. Esses são o... Perdão. Os pervertidos são pedófilos. São os pedófilos. São os homossexuais. Estavam no grupo dos pervertidos, mas por uma questão politicamente correta, eles foram tirados dessa lista de perversões, coisas de política. O grupo dos neuróticos, que são todos nós, como Paulo falou, um bem eu quero, o outro não quero, o que eu faço não é o que eu quero e o mal que eu quero está diante de mim, essas coisas. E os psicóticos, que são os esquizofrênicos e outras doenças ou transtornos mentais mais nessa área. Vamos lá? Então, vou falar aqui do nosso naipe aqui, a gente que está dentro da neurose, tá? E aí, como é que foi isso? Eu quero falar isso que estou falando para você, que você precisa ter unanimidade interior. Então, vejo que com mais de 10 anos de experiência, de atendimento de pessoas, eu fiz um esqueminha simples aqui que pode ajudar você. Você quer ouvir? Diga amém. Primeiro, onde eu estou versus onde eu quero chegar. Eu não falei dessas pressões que nós sofremos de dentro e de fora? Então, uma coisa é onde eu estou, onde eu já cheguei. Outra coisa é onde eu quero chegar, quais são minhas ambições, meus desejos. Quantas pessoas eu já atendi, por quê? Porque o lugar onde elas estavam era tão distante do que elas entendiam que deveriam estar como esposa, como mãe, como estudante, como professora, como pai, como funcionário, como chefe, como pastor, como ovelha, como líder do ministério. Era tão longe onde ele sonhava estar, da onde ele estava na realidade, que ele criou um grande vácuo entre uma coisa e outra. Quanto maior a distância, quanto maior o hiato, maior se torna o vazio, e desta vacância vem os sintomas. Eu quero muito isso aqui, ser isso, ter isso, viver isso, mas eu estou tão longe de ser, viver e ter isso. Ou alguém me pressiona para eu viver aquilo, para eu ser isso, e eu me vejo obrigado a isso, mas eu não consigo. Então aí, o que acontece? Três, nós tentamos suprir estes sintomas, exigindo mais de nós e mais de nós, e mais dos outros, e essa vacância então aumenta, e aí o cachorro assume. O que é o cachorro? Cachorro é o cão bondoso e forte que temos dentro de nós, que irá nos arrastar para casa, querendo nos proteger quando não conseguimos dar rumo à nossa vida. O sujeito tem um São Bernardo, e ele saiu para passear com o São Bernardo, aquele cachorrão, né, que tem uma vocação, assim, um adestramento para salvar as pessoas na neve. E aí aquela coleira apertada na mão, aquela para cachorro bravo, só que o sujeito desmaiou no caminho. O que é que o cachorro fez? Lambeu ele, não deu jeito. Naturalmente o cachorro tomou o caminho do lugar seguro. Qual é o seu lugar seguro? A casa. Só que o cara estava desmaiado. Então o cachorro levou o dono para casa, arrastando ele pelas ruas. É isso que acontece quando você está tão distante do que você sonha, e aí começam a surgir sintomas: ansiedade, depressão, transtorno mídia, ansiedade, depressão, síndrome de estresse traumático e um monte de outros transtornos. fobia, pânico. Pânico é medo de lugar fechado, ou medo do medo. Agorafobia é medo de lugar aberto. E outras fobias diversas específicas. A gente começa a fazer sintoma, começa a estressar. E aí, daqui a pouco, pode ter uma estafa e adoece. O que é o adoecimento emocional? É quando você está tão distante do que anseia que a sua mente inconsciente tem que assumir. O cachorro te leva arrastado para casa. E aí, como é que eu faço para poder parar desse cachorro me arrastar? Primeira coisa, gente, para um pouquinho aí. Espera aí, às vezes está se cobrando demais. Às vezes está se cobrando demais. A Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. Gente, uma família, ela nunca é sem problema. Eu vou lhe mostrar uma pessoa sem problema. Sabe quem é sem problema? Eu amo esse lugar. Sabe o que é uma família sem problema? É um jazigo. Que está lá o pai, a avó, o avô, os filhos, todo morto. Ninguém tem problema mais, acabou o problema dele. Eu tenho no meu Instagram, eu fiz uma chargezinha assim, tirei a foto e botei. No cemitério, aí tinha uma lápide e eu botei embaixo. Este não tem problemas. A gente fica subindo pelas paredes, entra em casa, a casa está bagunçada e está assim, meu Deus do céu, vocês não me amam, vocês querem me destruir. Não, vocês querem me matar, vocês querem me matar. Porque alguém que faz isso com a mãe, um pai, algum filho que é assassino. Mas eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu quero ver quem vai arrumar essa bagunça. Você vai morrer, ele vai casar com outra, minha filha. Que vai arrumar a bagunça, ainda vai botar uma empregada que você nunca botou porque queria poupar o dinheiro dele. Ah. Para. É o pastor que fica doente porque a igreja não é grande da Lagoinha. Eu tenho um pastor amigo meu que é pastor na Lagoinha. É igreja cheia de problemas. Quem é que não tem problema? Você não tem problema, você está morto. Peça a Deus que você não tem problema, você vai morrer. Você vai morrer de noite. Vai morrer de noite. Vai morrer de noite. Ele diz assim, Senhor Jesus, eu quero não ter mais problema. Senhor, preciso que o Senhor acabe meus problemas. Vai dizer, tá bom, eu também. A Bíblia diz que a morte do justo é boa para o Senhor, porque ele quer ficar com a gente no céu. Ah, então vem, meu filho, venha logo para mim. Eu gosto quando chega lá no consultório, aí o casal, amo atender casal. Primeiro que o casal só vai porque acredita que tem jeito, senão não ia. Às vezes já chegam assim, a gente veio aqui para divorciar porque somos evangélicos e a gente quer que as crianças não sofram. Então não separa. Mas aí chega e senta lá. Aí eu digo assim, ó, aí começa, né? Eu já falei isso aqui para vocês, vocês sabem, eu gosto de falar de novo. Ele diz assim, é ela que é assim, assada, ela é assim, né, meu irmão? Poxa, mulher, né? Aí ele, pois é, mulher, rapaz! Mulher é um bicho que ninguém tem. Aí eu falei, por que você não casou com um homem? Aí ele diz, eu pensava que você era um homem de Deus, eu sou psicólogo. Por que você não casou com um homem? Aí ele diz, ah, não, porque eu sou heterossexual. Eu falei, então para de falar mal da mulher. Mulher é mulher, mulher é diferente. Mulher não tem barba, mulher não fala grosso. Claro que a mulher é diferente. Tem homem que ele queria ter casado com outro homem. Ele nunca viu um futebol comigo. É mulher. Amém ou não, irmãos? Já pensou se acordar cedo, Patrick? Bom dia, amor. Bom dia, amor. Oh, meu Deus. Ó, vou acabar aqui que o pastor já chegou ali para me levar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ó. A gente, às vezes, cava falta. Às vezes, a gente tem tanto anseio, tem tanta pretensão, tem tanto sonho fora da realidade, tem tanta ambição. Ah, porque não tive a infância que eu sonhava, porque eu sofri, porque me machucaram, porque eu machuquei. Você está vivo ainda? Tô. Então, meu amigo, começa de novo. Amém ou não? Pastor, o senhor fala assim, parece que é fácil. Eu acho que é difícil alguém aqui passar pelo que eu passei na minha vida. Então eu falo. Falo numa boa. Eu não quero falar isso para humilhar você e para dizer que você está sofrendo porque quer. Ninguém sofre porque quer, a não ser que seja louco. Estou dizendo para você que é possível você ter um caminho de unanimidade entre o corpo, alma e espírito. Sim, é possível. Porque Deus tem isso para nós. Deus quer uma vida organizada por dentro primeiro. Sabe por quê? Ele diz assim, que adianta lavar o exterior do copo e dentro do copo está sujo? Você não pode ser como o sepulcro caiado, que por fora é lindo e por dentro é um monte de ossos podres. Gente, Jesus tem uma vida plena para nós. Quando Jesus falava assim, ó, tua fé te curou, a melhor tradução ali é tua fé te completou plenamente. Tanto é que às vezes Jesus curava os leprosos, por exemplo, curou todos, voltou dois. Aí os que voltaram falaram que esses dois foram completados. Em tudo. Deus quer mudar a sua vida toda. Todas as áreas. Amém ou não? Vou ficar de pé, chorar por você e vamos embora. Juliano, vem aqui orar pelo povo. Amo vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, Pai, por tão poderosa palavra que o Senhor traz aos nossos corações, Senhor. Que em nome de Jesus o teu Espírito comece, ou melhor, continue promovendo essa mudança em nosso interior, de maneira que de dentro para fora, Pai, nós estejamos completamente coerentes, congruentes no corpo, na alma e no espírito. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber a nossa oferta, a nossa vida como oferta ao Senhor. Deus, os nossos louvores que entoaremos ao Senhor nessa noite, pela gratidão que há em nossos corações, a respeito de tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Que essa palavra que o Senhor lançou sobre nós encontre uma boa terra, uma terra fértil, os nossos corações, e que ela frutifique muitas vezes, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.